és um guerreiro. Na responsa, geração profética, mandando a bronca. Em meio às leves e momentâneas tribulações, guerra sem propósito, morte sem explicações. Não desisto, não paro de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Fique de boa, de cabeça erguida, dando valor ao presente que Deus nos deu a vida. Mesmo sabendo que o mal no mundo jaz, irmão, segue em frente, pois Jesus traz a paz. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que é bonito é do bem. Fique firme, sem parada errada. Abre os olhos, não caia em barca furada. Por alguns minutos de alegria o mundo te oferece. Te joga na lama, depois se esquece. Mas tem salvação, Jesus está à porta e bate. Abra seu coração, faça sua parte. Ninguém aqui é melhor que ninguém, mas eu quero seu bem, te ver feliz, amém. Para que amanhã eu não te veja frustrado, abandonado nos braços do diabo. Progredir, não olhar o que ficou pra trás. Proceder, coragem, Egito nunca mais. Apesar que tem uma pá de mano que só traz o lado. Hipócritas, fariseus, mascarados. Que na sua frente, uma aparência, mas pelas costas, nanã, maledicência. Quando aumenta a riqueza, aumenta os parceiros. Não pela consideração, mas pelo dinheiro. O mundo é assim, jaz no maligno. Se tu cai na ilusão, vira ladrão, só prejuízo depois. Não adianta chorar, aceite a Jesus ou passa a vida a lamentar. Cadê aquele mano? Tava firmão, se desviou, que decepção. Sonhava até em ser pastor, pai de multidão. Se deixou levar por mulher, vacilação. Era de responsa, considerava o chegado. Mudou de lado, agora joga o jogo do diabo. Coloca uns playboy, todo dia fuma um. Ainda vai pra porcaria do Irapuru. Escute a minha voz, não se meta em treta. Viva com Jesus ou vá pros braços do capeta. Progredi, não vou ficar calado. Enquanto for logo ver, Jesus vai ser anunciado. Só ideia forte, sem ilusão. Pois cada rima minha traz salvação. Ilumina o mundo de horror cheio de patifaria. Traz luz ao ignorante manipulado por porcaria. Eu não me iludo pro que não presta, eu sou surdo e mudo. Vivo pra Jesus, já não vivo mais pro mundo. Perseverante até o fim eu luto. Mas tem uma pá de mano que recorre ao furto. Eu sei que é embaçado, eu tô ligado. Mas também sei que existe alguém que está comigo lado a lado. Em meio à guerra, sofrimento, lamento. Sinais que comprovam o final dos tempos. O amor esfria, na Bíblia já advertia. Religiosos praticam pedofilia. O tempo não para, vou prosseguir. Se eu vacilo, são sete tentando me destruir, aniquilar. Mas aqui a atitude sempre vai constar. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem tremer, mas se alegrar. Saber que não está sozinho nesta caminhada. Jesus é a luz que ilumina essa estrada. O mundo jaz do maligno, velho. Infelizmente digo, mas lembro, ligo. Como tem crepúsculo, tem amanhecer. Eu já tão minúsculo, mas vou prosseguir, reagir, intervir. Nitidez ardi, extorsão. Neste mundo cão de serviço, assiste o filme. Se tem bandidos, ratos, loucos, o crime. Bum, la la la la la la. Pra viver e sonhar, acreditar que Deus salve o gueto. Salve o povo, irmão entendeu, morou, chapou o coco. Tudo é muito louco, rei ego o mundo, boca do inferno. O mundo jaz, você jaz, ha, se quiser, né, he, he, he, he, he. Eu vou rimar, tipo improvisar, levar a vida, fazer batida nos estilos, eu sei que é, ha. Vou proferir coisas boas, não é à toa. Eu sou do gueto, vai, se liga, veja a vida. Porque o sangue escoa, tem miragem na greta, lenda nas frases, curta-metragem, trilhagem. Bem, bem, bem, favela, boca do goto, morada dos loucos, esgotos, ratos sim. Identifica no lodo da vida, brisa de fogo no bolso, uns níquel, a paz invisível. Uma pá de sofredores da masmorra, personagens de favela. pelo Egito, escondido nos pirâmides de madeira. Às vezes de alvenaria, mas veio a chuva, levou casas, móveis, vizinhos e família. Mas abre a porta, não descode, descobre e vê novo horizonte. Quem desejou firmeza não alcançou, na trilha ficou rastros do fracasso. Só que não vi pronunciar derrotas, minha rota é ver a lágrima correr e não correr. De pé na arena, tranquilo, sereno, sou personagem do mundo moderno. Eu presencio os tiros, evolução, mira a laser, gambé de blazer, boy ouvindo rap, som do Eminem. Oh, quem diria, mas consciência passou longe do Zikzira. Só o estilo não seduz, prefiro uma ideia firme, aletro na história, ligados na trama do filme.